Que povo é esse que só fala em Jesus Cristo, que anuncia o Evangelho todo dia sem parar? Que acredita que Jesus a qualquer hora irá surgir nas nuvens para seu povo arrebatar? Que povo é esse que sofre sempre calado, que Jesus está do lado, na alegria ou na dor? É o povo de Deus, é o povo fiel, que brevemente estará no céu. É o povo de Deus, é o povo fiel, que brevemente estará no céu. Que povo é esse que só fala em Jesus Cristo, que anuncia o Evangelho todo dia sem parar? Que acredita que Jesus a qualquer hora irá surgir nas nuvens para seu povo arrebatar? Que povo é esse que sofre sempre calado, que Jesus está do lado, na alegria ou na dor? É o povo de Deus, é o povo fiel, que brevemente estará no céu. É o povo de Deus, é o povo fiel, que brevemente estará no céu.